Ana, depois tenho que ver se a voz está boa. É isso mesmo que eu estou a fazer já. Bom dia, olá, um, dois, três. Tenho muito gosto em estar aqui na Rádio Mário. Não sei se preciso falar mais alto, se é preciso falar. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Curiosamente a minha também não está muito alta. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Certíssimo, acho que está certo, acho que está muito bom. Ótimo, então. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália, mais uma hora de conversa. Hoje tenho o enorme gosto de receber aqui Ana Maria Magalhães. Ela é uma das autoras da série Uma Aventura, é isso que a traz aqui às Madragoas, mais um livro desta série, Uma Aventura. Antes de começarmos a apresentá-lo, dou-lhe as boas-vindas, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, e as boas-vindas também a si e a todos os ouvintes do Rádio Amália. A Ana que é ouvinte da Rádio Amália, essa é que é a verdade. Eu gosto muito desta rádio, sabe que a minha família toda cantava ao fado, menos eu, porque infelizmente não fui abençoada com voz digna de cantar. Mas quem é que diz que é preciso ter uma grande voz para cantar ao fado? Não grande nem pequena, mas adequada. Mas faz parte das nossas festas de família, da nossa infância, dos nossos encontros, há sempre fado em casa. Ana, vamos começar precisamente por aí. Se calhar pelo facto de ser ouvinte da Rádio Amália, esta série, Uma Aventura, é literatura infantil-juvenil, podemos defini-la assim, embora... qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode ler. Há pessoas, certamente, que começaram a ler estes livros, que já têm alguns anos. 34. 34 anos, é impressionante. Que começaram a ler estes livros em adolescentes ou em crianças e que mantêm esse gozo. Há alguma história dessas? Ainda, olha, recentemente recebi, até surpreendente, recebemos eu e a Isabel na caminho uma carta de uma senhora a dizer que, por muito estranho que vos pareça, estou deliciada a ler o livro Uma Aventura na Pousada Misteriosa e tenho 78 anos. Portanto, como temos crianças de 8 anos a ler o livro, o nosso leque é realmente muito amplo. E, nomeadamente este, Uma Aventura na Madeira, poderá ser agradar muito mesmo a quem já não é propriamente criança, porque nós procurámos apresentar, a história está feita para apresentar a Madeira, como aliás nós fazemos com outros livros, não é? Apresentar um monumento, apresentar um local, mas aqui este tem até, digamos que uma leitura dupla, aquilo que está a acontecer e aquilo que se percebe que está nas entrelinhas e que só já há uma certa maturidade entenderá, mas está divertido, o livro está muito divertido. O que é que acha que pode estar nas entrelinhas? Sem querer que, enfim, eu sei que estou a falar com a escritora e por vezes os escritores dão, enfim, passam essa responsabilidade ao leitor de ser ele a descobrir o que é que está nas entrelinhas, mas o que é que pode estar aqui neste Uma Aventura na Madeira, e é esse o livro de que falamos hoje, que pode agradar e que pode prender um adulto? Olha, há duas coisas. Uma é de uma natureza, não é? Eles vão encontrar uma personagem que nasceu na Madeira, mas foi criado por um inglês que não tinha família e com tudo o que é necessário para viver bem, mas sem carinho, posto que era essa personalidade do padrinho, digamos assim. E, portanto, é uma pessoa que é incapaz de fazer amigos e sem saber descodificar o que sentem as raparigas quando se aproxima, porque já entretanto está a idade de namorar. Diz, não sei, ele dirá mesmo a certa altura, sorri para mim com um sorriso tão belo, mas não sei se é por amor, por amizade, ou se ela sorri assim para toda a gente. Exato. E portanto é um alerta para a importância de que não basta dar bens materiais, é preciso dar muito carinho desde pequeno, e isso é uma espécie de tesouro que fica para o resto da vida, não é? E os mais novos também aprendem e apanham essas mensagens? Os mais novos aprendem porque ela está explícita, essa está explícita, não é? Uhum. Portanto, a reação deles é tentarem ajudá-lo, a reação do grupo, tentarem ajudá-lo, mas de uma forma subtil, porque não basta dizer nós estamos aqui para ser teus amigos, as coisas não se processam assim, não é? Depois temos que este indivíduo anda à procura de um elixir, e acredita piamente que o vai encontrar e que vai funcionar. E, portanto, toda a história se desenrola, acabará por se desenrolar da maneira que ele desejava, os nossos percebendo perfeitamente que foi por outros motivos e ele acreditando que encontrou aquilo que foi à ilha procurar. Já vamos falar um pouco mais sobre esta história. Eu há pouco ia perguntar, e nem, se calhar nem me fica muito bem enquanto locutor aqui da Rádio Amália, mas eu ia dizer assim, a Ana é ouvinte da Rádio Amália, mas o que é que faz, repare que há aqui uma adversativa, o que é que faz para estar próxima dos jovens? Ia perguntar se houve outro tipo de rádios, se houve... Mas a verdade é que os jovens podem ouvir a Rádio Amália. Eu conheço os jovens que ouvem a Rádio Amália. Não, mas há hoje em dia muitos jovens que gostam de fado e até cantam de fado. O do fado voltou a emergir e, portanto, neste momento não é fado. É apenas um preconceito. A verdade é que há muitos fadistas que estão muito próximos dos jovens. Sim, sim. Uma Ana Moura, uma Carminho, são autênticos fenómenos de popularidade mesmo. Sim, aliás, têm vozes lindíssimas, cantam fados lindíssimos e, no fundo, isto é uma coisa portuguesa. E por mais que a gente queira sacudir aquilo que é português, está cá. E, portanto, às vezes tem altos e baixos, como tudo, não é? Se houve um período em que o fado tinha saído de moda, agora voltou em cheio. Tem essa preocupação de estar próximo, estar próxima das modas? Quer dizer, eu tenho a preocupação de estar próxima dos leitores e isso faz com que, por exemplo, a partir do momento em que apareceram os telemóveis, tiveram que entrar nas histórias. Já não se pode pôr ninguém fechado num quarto sem poder pedir socorro, a menos que se diga que lhe tiraram o telemóvel ou que ali não há rede. Portanto, quando vão falar com os amigos, muitas vezes, nós nos primeiros volumes dizíamos vai telefonar ao Pedro, ou vai telefonar ao Chico, agora dizemos, manda-lhe já um SMS, ou, portanto, as tecnologias tiveram que entrar. Depois há outra coisa importante, que é o ritmo das histórias. Portanto, nós vivemos atualmente num ritmo alucinante e de velocidade, não é? Portanto, a história tem que ser mais rápida, contada mais rapidamente. Isso é bem interessante, porque, de facto, hoje em dia, e eu penso muitas vezes nisso, na capacidade de concentração, que é mínima, a minha capacidade de concentração é uma coisa que me assusta. Eu tenho uma capacidade de concentração muito, enfim, pequenina, mas também é uma coisa que eu acabo por vejo que as pessoas da minha geração sofrem do mesmo mal. É uma das coisas que marca a minha geração. Nós não nos conseguimos concentrar muito tempo. É a mesma coisa. Isso mas, também está presente quando está a escrever essa pergunta? Acabou de dizer que sim. Não, está assim, quer dizer, não podemos fazer longas descrições e tem que rapidamente aparecer uma ponta de um mistério, não é? Não se pode, como tínhamos noutros livros, os primeiros capítulos, enfim, podiam ser, não, no primeiro volume, por acaso, tinha um ritmo muito rápido, mas depois noutros alongámos-nos um pouco nos primeiros capítulos, com uma história que no fundo ainda não começou, não é? E então começámos a ouvir das crianças quando é que começa a história, não é? Portanto, a história tem que começar logo e tem que se dizer muita coisa, porque numa aventura tem que ter uma história, tem que ter um enredo, não basta a forma, não é? Tem que se dizer muita coisa em poucas palavras. Eu acho que eu e a Isabel que nos tornámos especialistas nisso, em conseguir concentrar muita informação e interessante para quem lê, em frases curtas, vamos lá. Mas não se tem de encontrar o equilíbrio entre isso, essa necessidade de aumentar o ritmo, de fazer com que a história venha e venha e venha, entre isso e aquilo que só um livro pode dar. Mas um livro dá isso também, dá é okay. De outra forma. Porque, repare, nós estamos... Talvez nos custe a todos ainda a perceber isto, os que nascemos no século XX, e eu então nasci na primeira metade do século XX, portanto, vi o mundo transformar-se diante de mim. Nós estamos em 2016, não podemos viver como em 1940, não é? E este é o nosso ritmo, e então é contando uma história, aqui está presente, e evocamos tudo. Está aí, se quem quiser esmiuçar, a paisagem, a riqueza florestal, evocação da história, descrições de locais específicos. Está lá tudo, mas não se dá porque está a ler, envolvido na história, enfim, bebe isso sem dar por isso, não é? Como quando, olha, vou-me dar um exemplo, quando come um bolo, está lá a farinha, estão lá os ovos, mas você o que sente é o sabor do pastel de nata, não é? E portanto, o livro tem tudo isso, mas tem descrito à maneira de se agradar a quem nasceu no século XXI. E Ana, a Ana, que é escritora, naturalmente repara nessas costuras, quando está a ler um livro, repara Sim. nessas costuras, repara que está isto, está, consegue identificar os ingredientes, ou melhor, a minha pergunta é a seguinte, se consegue ainda ter a experiência de como se come pastel de nata, sem estar a pensar se tem farinha? Sim, para, claro. Para um escritor pode ser difícil. Não, eu, vejo... eu estou aqui a sentir a farinha, estou aqui a sentir o açúcar. Não, isso não pode ser. Se você comer um pastel de nata e lhe souber a farinha, deita fora, não o come, não é? Portanto, neste momento até há, digamos que uma moda um pouco entre os romancistas portugueses, sobretudo, não é? Em fazerem histórias em que cuidam sobretudo da forma, não é? Da, uhum. da escrita, de fazerem uma prosa muito especial, não é? Mas no fundo depois de espremermos não tem tanto conteúdo assim, de modo que muitas pessoas abandonam a leitura, não é? Um livro precisa de uma boa história e depois contada da melhor maneira. A Ana é defensora de que um livro tem, enfim, é um equilíbrio entre essa história, Sim. esse conteúdo e a forma. Exatamente. Há escritores que apostam exclusivamente na forma, que fazem um livro com uma linguagem mais poética e... Bom, mas eu, para a linguagem poética, eu que adoro poesia, então leio um poema, não é? Um poema não precisa de ter uma história. Pode ser só alguma conjugação de palavras que nos criam essa impressão de beleza, não é? Para uma pessoa ler um livro de ficção, tem que ter uma história, porque se não tiver, é uma maçadoria. Isto é a minha opinião, naturalmente. Ana Maria Magalhães é ela a minha convidada de hoje. Ela é uma das autoras desta série Uma Aventura. A outra autora é Isabel Alçada. Hoje, infelizmente, não pôde estar presente, mas continuamos aqui a falar deste livro. Uma Aventura na Madeira é o livro que temos em cima da mesa nas Madragoas de hoje. E de facto, deixa-me muito contente ter este livro aqui em cima da mesa, porque, de facto, todos nós crescemos com a série Uma Aventura. As próprias letras de Uma Aventura, uhum. este grafismo, logótipo, sim. O logótipo, é absolutamente icónico e é, de facto, isso só pode acontecer para uma marca que já tem, e perdão, às vezes a palavra marca tem assim uma conotação mais negativa, mas neste caso não é assim, mas com 34 anos, de facto, é muito tempo. Vamos falar também dessa história, da Sim, forma como com os livros... Já falámos um pouco de como este Uma Aventura foi evoluindo, mas queremos saber mais e também queremos saber como é que isto atravessa tantas gerações. Para já, vamos ao fado e já percebemos que a Ana Maria Magalhães é uma apreciadora de fado. Começamos com Cheira a Lisboa, António Melo Correia, e depois também Menina das Tranças Pretas, Vicente Câmara, nestas Madragoas. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua, quando nasce a madrugada sorrateia, e o primeiro elétrico da rua faz corpo às chinelas da ribeira. Se chove, será a terra prometida, procissões têm o cheiro a rosmaninho. Nas tascas da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés no Rocio, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem o cheiro do sorriso, mas Jerico tem o cheiro de cantigas, e os rapazes perdem o juízo quando dá o cheiro a raparigas. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. como era linda com seu ar namoradeiro. Até lhe chamava menina das tranças pretas, pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava, com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava, com vergonha disfarçava, e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças, deixou saudades, foi-se embora e à tardia. Está o chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Está o chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. A moda das tranças pretas, Vicente da Câmara, nas Madragoas de hoje, em que converso com Ana Maria Magalhães. Ana, já se percebeu aqui pela conversa que é apreciadora de fado. Como é que nasceu esse seu gosto? E também, já me disse em off, tem uma família de gente que gosta de fado também. Bom, na minha infância a rádio passava muito fado, não é? Depois a minha mãe tinha uma voz fabulosa e cantava muito bem. E os meus irmãos rapazes não só tocam viola, como cantam também, não é? Portanto, isso fazia parte, digamos, do nosso dia-a-dia. Acendia-se a rádio em qualquer estação e alternavam outras músicas, mas aparecia muito fado. A Amália era uma figura ímpar, não é? Que todos apreciávamos. E depois, nas festas de família, na minha casa, que somos muitos e somos alegres, acabavam sempre com fadistice, não é? Portanto, porque tínhamos ali os fadistas em casa. E este Cheiro a Lisboa é um fado que eu gosto muito, porque o fado é alegre. O fado, de uma maneira geral, é nostálgico, mas o Cheiro a Lisboa é um fado muito alegre. E um dia ouvi o autor da letra, que por acaso não me lembro quem era, dizer que um dia estava na Baixa e passou por ele alguém que disse à pessoa com quem ia: cheira bem, cheira a Lisboa. E eu decidi logo que esse alguém que passou era eu, porque eu digo isso muitas vezes, quando viajo e quando adoro a minha cidade. Sim. Bem, isto é absolutamente histórico, porque podemos ter aqui connosco a autora da... da ideia? A autora da ideia, se calhar foi Ana Maria Magalhães que disse pela primeira vez: cheira bem, cheira a Lisboa. Eu digo que eu adoro a minha cidade, não é por ser o grande centro, nem a capital, é a minha terra, é onde eu nasci. Portanto, quando estou longe e regresso, é sempre, eu fecho a viagem e é, bom, o melhor da viagem é o regresso, cá estou eu. E andando pelas ruas, muitas vezes disse a amigos, ou digo, cheira bem, cheira a Lisboa. Portanto, se ele ouviu alguém dizer isso, por que não pensar que fui eu? Também lhe acontece, Ana, no caso do autor do... Eu agora não me estou a lembrar, mas tenho que obrigatoriamente ver quem é que é o autor deste cheira bem, cheira a Lisboa, mas também lhe acontece ouvir coisas na rua e ficar com elas? Sim, sim, e nomeadamente no convívio. Eu fui professora do segundo ciclo há 39 anos, portanto, muitas coisas que eu ouvia aos meus alunos eram aproveitadas, ficavam logo registadas. Depois tenho uma família muito grande, agora, por exemplo, tenho 5 netos. Há uma palavra que eles usam constantemente e a despropósito, mas que não tem problema nenhum, que é tipo, que aparece nas frases sem necessidade. Mas mesmo escritas? Faladas, não é? Falado. E, portanto, os nossos diálogos são mesmo diálogos, portanto, é a oralidade, não é? Quando é o narrador a falar, não exato, diz isso, exato, não é? Exato. Mas nós temos muito diálogo. Eles dizem muitas vezes tipo, e outra coisa que dizem em vez essa cena. Essa cena é uma expressão recente, não é? Mas que também nós não usamos nunca palavrões, não usamos calão grosseiro. mas usamos esta gíria juvenil, e os netos e outras crianças, sobrinhos, sobrinhos-netos, são fonte de inspiração, agora que estou reformada. O que é absolutamente interessante, do meu ponto de vista, é poder encontrar esse tipo, fazer a leitura ao longo destes 34 anos, e à medida que vamos avançando de livro para livro, vamos identificando também, se calhar, expressões diferentes, que são expressões de cada uma das gerações. Algumas. Olha, um dos primeiros, nos primeiros livros aparecia muitas vezes, porque era uma frase corrente, e que ainda se diz, mas agora diz tão pouco que as crianças não a reconhecem e riem à gargalhada e não percebem o porquê. Quando dizíamos, enquanto o diabo esfrega um olho, não é? Uhum. É uma frase, sim, que praticamente agora caiu em desuso, portanto, para eles é novidade, para estes jovens que têm agora 8, 9 anos, enquanto nos primeiros volumes, não, se disséssemos isso, era uma coisa que eles tinham ouvido alguém dizer, de certeza, se não no dia, na véspera. Ana Maria Magalhães é ela a minha convidada de hoje, e já que falamos de passado, do passado desta série Uma Aventura, o primeiro livro foi Uma Aventura na Cidade, se não estou em erro. Exatamente. 1982. Como é que recorda esse livro? Ainda tem memórias dele? Não, eu sei os meus livros todos de cor, não é? A pessoa, aliás, tenho uma memória formidável. Mas então o primeiro livro, meu Deus, não poderia esquecer, não é? Nós nem dissemos que era Lisboa, porque pensámos que íamos escrever só um livro. E nesse caso, o leitor, onde quer que estivesse a lê-lo, podia pensar que era a sua cidade. A minha pergunta era, eu ia fazer mesmo essa pergunta, era, porquê que não foi Uma Aventura em Lisboa? Exato. Porque, como era o primeiro e era só um, pensámos nós, vamos, exato, ver se conseguimos publicar um livro, quem estivesse a ler no Porto, podia pensar que era o Porto, e que aí as pessoas que não vivem em cidades têm uma cidade de referência, não é? Aquela onde vão quando precisam de ir ao médico ou de fazer uma compra. Portanto, podiam cada leitor puxar a sua cidade. E as expectativas eram baixas? Acabou de dizer que não sabia. Bem, se não calhar era... só vai ser este, vai ser o único livro. Não, não era muito fácil, autores, nós éramos duas jovens professoras que ninguém conhecia, e não havia muitos livros de autores portugueses, havia quatro ou cinco nomes, e eram sempre os mesmos, enfim, que faziam literatura infantil, ou que tinham feito e já tinham parado. E, entretanto, não era muito fácil chegar a uma editora e conseguir que nos publicassem o livro. Aliás, levámos três vezes com a porta na cara, o que é muito duro. Tenho toda a minha simpatia quem tem um livro e não consegue publicá-lo. Se me estão a ouvir, editores arrependidos, devem estar tão arrependidos disto. Aliás, é engraçado que o terceiro que disse que não, disse para irmos a caminho, que era uma editora nova, que talvez quisesse apostar em coisas novas, não é? Que era uma editora recente, e de facto a caminho apostou, mas exigiu-nos um segundo volume, porque o Sofrino Coelho, o diretor literário, que nos contou depois, disse isto é o princípio de uma coleção, se elas forem capazes de a fazer. Ele acreditou logo, então. Ele acreditou e achou que o que lhe interessava era que este livro desse início a uma coleção de aventuras em Portugal. Mas como não nos conhecia, disse, se calhar podem ser aquele tipo de pessoas que conseguem escrever um livro, mas não conseguem escrever dois. Então disse, nós publicamos, mas têm que escrever o segundo volume e saem os dois ao mesmo tempo. E nós, ótimo, não queríamos ouvir outra coisa. E aí fizemos o segundo volume e depois a história não parou mais, até hoje. E porquê só agora Uma Aventura na Madeira? Olha, no fim dos livros nós temos o que é real nesta aventura, porque recebíamos muitos pedidos de leitores exatamente a perguntar isso. E para escrever em qualquer lugar temos que lá ir as duas, com olhos de ver o sítio, com olhos de fazem sempre aventura. Isso, faz parte do processo. Faz parte do processo. Não se pode fazer, eu já tinha ido à Madeira com o meu marido, com os meus filhos, com os meus netos, mas em viagem de turismo, e um turista não procura exatamente o mesmo que alguém que quer escrever uma aventura, não é? A pessoa quer é praia, quer piscina, quer um bom restaurante. Exatamente. Portanto, ainda não tinha surgido a oportunidade de irmos as duas à Madeira. O ano passado, 22 escolas da Madeira convidaram-nos a ir lá fazer uma visita e conversar com crianças. Como para 22 escolas não chegava a ir uma, tínhamos que ir as duas, resolvemos prolongar um pouco a estadia e fazer a pesquisa, a tal pesquisa indispensável. Ficámos a conhecer, aliás, uma coisa que não, de que nunca sequer tínhamos ouvido falar, que são as Grutas de São Vicente, que é um espaço absolutamente fabuloso, dava um cenário para um filme assombroso. Ana Maria Magalhães é ela a minha convidada de hoje. Temos em cima da mesa Uma Aventura na Madeira, também

que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, a primavera, e deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera, e deu-me esta voz a mim. Foi Deus, Amália Rodrigues, nestas Madragoas, em que estou aqui à conversa com Ana Maria Magalhães, autora da série Uma Aventura na Madeira. É neste livro que nos concentramos hoje. Há pouco falava dessa visita de estudo, a perceber como é que poderia achar ali uma aventura. Ficaram com vontade de continuar de fazer uma Aventura na Madeira 2? Não, isso nunca fazemos, quer dizer, nunca fazemos, nunca... porque há muitos sítios à espera e pedidos. Nunca aconteceu. Não. Cada livro se passa num sítio diferente, quer dizer, há muitos que se passam em Lisboa, mas enfim, noutros locais, porque são épocas em que não podemos sair, não podemos ir ao estrangeiro, ou não podemos deslocar-nos às ilhas, então muitos passam aqui, mas por exemplo, no Porto, uma aventura é no Porto, uma aventura é em Evramonte, uma aventura no Algarve. Vamos sempre lá, e dou-lhe o exemplo do Porto. Meu pai era do Porto, meu marido é do Porto, o marido da Isabela é do Porto. Nós conhecemos muito bem o Porto, mas para fazer a aventura, vamos escolher o quê? É engraçado porque já existia... Tivemos que lá ir as duas, ver. Já existia uma aventura nos Açores. Nos Açores existia, porque tinham-nos feito também um convite, no fim dos anos 80, para visitarmos os Açores, mas íamos pagas, com a viagem paga, para, comprometendo-nos a que escreveríamos uma aventura nos Açores. E assim foi. E também há uma aventura no Egito e em Macau. Sim. Estiveram no Macau e... Em Macau, em Macau e em no Macau Egito também. A única de todos os sítios mencionados na aventura, onde foi só uma, foi ao Egito. Porque a Isabel ia com o marido e eu naquela altura não podia ir. E o Egito é uma viagem que assim, duas mulheres sozinhas para um país muçulmano e, uhum. E é uma viagem que... Portanto, essa resolvemos desta vez... Enfim, a pesquisa no local é feita só por ti, mas foi a única. A Macau fomos também a convite da Fundação Oriente, porque Macau ia passar para a administração chinesa, ia deixar de ser um território sob administração portuguesa em 99. Eles em 94 convidaram-nos e ofereceram-nos a viagem na condição de escrevermos uma história que apresentasse Macau aos portugueses e que ficasse uma recordação do tempo. E é muito interessante isso. Também na Ilha de Timor... Na Ilha de Timor também fomos, as duas, e é realmente, enfim, são outros mundos, não é? Tanto Macau como Timor, e em Macau tivemos a oportunidade de entrar mesmo depois em Cantão e ver um Hong Kong, são outros mundos. Nós, no fundo, julgamos que vivemos num planeta, mas o nosso planeta é um puzzle de muitos planetas. E há ainda, e vamos encerrar este capítulo de perceber onde é que chegaram, há também uma aventura na Amazónia. Na Amazónia... Esta é absolutamente incrível para mim. Na Amazónia fomos as duas à Amazónia. A Isabel é mais corajosa do que eu, ia muito contente, e eu confesso que ia cheia de medo. Tantas cobras, aranhas venenosas, estar no meio de uma floresta, eu sou muito urbana. Mas realmente é uma coisa extraordinária, porque a pessoa põe os pés... Mas correu tudo bem. Muito bem. E você, se alguma vez for, verá se é por acaso do tipo... mais medroso. Sou, claramente. Eu assim que pousei, é uma sensação inesquecível, assim que pousei na Amazónia, perdi todo o medo. A pessoa compreende que os índios possam viver como vivem, em harmonia com a natureza, porque ali de repente parece que estamos no paraíso, no princípio do mundo, é extraordinário. Uma aventura tem personagens marcantes, como por exemplo as gêmeas Teresa e Luísa e o seu cão Caracol, o Pedro, o Chico e também o João e o Feial. Como é que estas personagens evoluíram ao longo dos anos? Elas não evoluíram, elas vão ficar nos livros eternamente como eram quando eu as conheci, porque foram meus alunos em português e alunos da Isabel Assada em História. Mas essa memória não foi evoluindo ao longo dos anos? Não, elas têm... Cada livro é como se fosse o único. Quem nunca leu nenhum livro pode começar por ler Uma Aventura na Madeira, que saiu agora. Se gostar, anda para trás, não é? Portanto, eu costumo dizer isto... Ou seja, o Pedro não está diferente? Não. Ok. Só continuam com a mesma idade, porque se eu os fizer crescer, então... Tenho que abandonar a coleção, tinha que passar a falar, sei lá, de problemas dos cursos, dos empregos, das famílias. Portanto, cada livro vale só por si, a pessoa pode ler só um, qualquer número, e encontra lá aqueles meninos que eu conheci há muitos anos. Muitas pessoas conhecem esta e de gerações até mais, enfim, todos conhecemos por causa do livro, mas há pessoas que tiveram contacto com Uma Aventura através da série de televisão. Ah, sim. Ana Maria sempre lidou bem com isso, sem problemas, achou uma boa ideia? Não, eu tinha que achar, porque assim que não podia fazer a série sem a nossa autorização, não é? Como claro, sabe, obviamente. Ou talvez alguns ouvintes não saibam, o livro pertence ao autor até 70 anos depois da sua morte. Portanto, só 70 anos depois de termos morrido as duas é que podem fazer filmes sem a nossa autorização. Eles pediram autorização para fazer, mas tinha que ser uma adaptação, porque, enfim, é outra linguagem, tem sempre que haver algumas alterações. Nós dissemos que sim, sob três condições. Manter o espírito da série, não haver palavrões e eles manterem também a maneira como nós enfim, os conhecemos. Não são mal criados, nem com os professores, nem com os pais, nem com pessoas mais velhas. Toda a agressividade que cá está, todos nós temos, uns mais, outros menos, é para se virarem contra os bandidos quando chega a hora do clímax, não é? Da pancadaria. Então aí, não dizem palavrões, mas vai morrer de pontapé nos bandidos. E então assim que aceitou as nossas condições. E a verdade é que o resultado... Depois fizeram uma outra série, eu não acompanhei bem a segunda, porque foi duas, com dois, ou pelo menos dois grupos de atores, não é? É porque alguns... portanto, aquilo foi feito no verão, primeiro, e alguns... Sim. Atores cresceram muito no ano, no verão seguinte. Exato. Já não podiam passar por adolescentes porque estavam homens feitos, mulheres feitas, e então fizeram com várias. Bem, mas temos que ver, o James Bond já foi claro, feito por ano, atores, portanto tiveram que alterar os atores. Uns filmes resultaram melhor, outros não tanto, mas foi engraçado e muitos miúdos foram ler histórias depois, que nunca tinham lido nem mais, nem depois mais. De ver o filme. E eu devo dizer que me aconteceu precisamente isso. Eu depois de ver a série é que parti para os livros. Olha, que engraçado. Aconteceu comigo essa experiência. E quando assim é, ou seja, quando um produto televisivo ou cinematográfico faz com que as pessoas se aproximem dos livros, acho que só é de louvar, não é? É. E isso é importante. Eu acho que até o resultado há qualquer coisa que se perde. Depois, fazendo o percurso inverso dos livros de novo para a televisão, percebe-se que há qualquer coisa que se perde. Mas eu acho que o resultado é positivo, sim, dessa adaptação. Sim. Estamos mesmo a chegar ao fim desta. Isto passa num instante desta conversa. Ana Maria Magalhães, Uma Aventura na Madeira, sendo que estas personagens partem de memórias reais, de alunos, de pessoas, sim, que... Sim, sim. Duas perguntas para o final. A primeira é que eles envolviam-se mesmo neste tipo de aventuras? Portanto, eles eram miúdos muito vivaços, não é? Evidentemente que miúdos não podem ir atrás de ladrões e eles sabem no bem, não é? Porque é perigoso, só podem ir nos livros e nos filmes. Mas eram miúdos muito divertidos, muito cheios de energia, muito ativos. E a escola onde os conheci tem 2 quilómetros de perímetro, que é a escola de Fernando Pessoa, e não tem um edifício, tem vários, portanto, vários pavilhões espalhados por uma colina com 2 quilómetros de perímetro. Portanto, ali aquela escola era favorável ao desenvolvimento de muitas aventuras, muitos jogos, muita brincadeira, algumas coisas menos agradáveis, como cenas de pancadaria, que também há sempre. Há sempre, é inevitável. Há outras brincadeiras vivas, mas sem perigo, não é? Como é que eles estão hoje? Hoje são adultos. Mantém contacto? As gêmeas vejo-as regularmente na Feira do Livro de Lisboa, porque geralmente aparecem com os filhos agora para nos cumprimentarem, mostrarem as crianças. Com os rapazes perdemos, de facto, o contacto, não sei se emigraram, mas toda a gente sabe onde nós estamos, de modo que se não nos procuram, Ou é porque não querem, porque a vida pode-lhes ter dado a volta que eles não queriam. Claro. Ou podem não estar em Portugal, não sei. E os cães existiam mesmo também? Existiam. Incrível. Aliás, o cão, o Feial, a cena descrita no primeiro volume em que o Feial entra na escola e pede e prega um susto medonho a toda a gente, aconteceu. E uma das pessoas que estava ali aterrorizada, sem saber o que fazer, era eu. Sim. Ok. Ana Maria Magalhães, prometo-lhe que não chamo um Feial para o fim deste programa, apesar de estarmos mesmo, não temos mais tempo, e parece-me bem, tendo em conta que não temos mais tempo, acabarmos esta conversa com A Correr, Camané Infinito Presente, o último álbum do Camané editado o ano passado, cujo single, o primeiro single foi precisamente este A Correr. Acabamos assim uma aventura na Madeira com Ana Maria Magalhães, é ela a autora, também Isabela Alçada. E atenção, deixar aqui uma pequena nota. A verdade é que eu agora. Isto foi muito engraçado, porque a Ana agora teve vontade de tossir e levantou-se e foi tossir. Podia ter tossido aqui. Podia ter tossido ao pé de mim. Estava a apagar o que você estava a dizer com a minha tosse. Não havia problema nenhum. E atenção, que está um outro livro para sair, Uma Aventura em Conímbriga. Já está escrito? Não. Agora vamos fazer a pesquisa e os livros agora saem um por ano e são sempre escritos no verão. Muito rapidamente, Ana. Não tem medo ou não tem receio de que, por exemplo, isto já está, já se sabe que vai sair um livro assim, sim, mas ainda não está escrito. E se a coisa não resultar? Tem que resultar, mas nós ambas conhecemos Conímbriga. Agora lá está, teremos que ir olhá-la com outros olhos, mas não, já devíamos até ter escrito Uma Aventura em Conímbriga com uma Madeira. São livros que estavam na calha há muito tempo. Agora será a vez de Conímbriga, que há de ter muito para nos dizer, primeiro a nós e depois nós aos leitores. A Correr, Camané, para o fim então destas madragoas. Ana, muito obrigado muito e boa sorte. Uma Aventura na Madeira é uma edição da Caminho e está aí disponível para os seus filhos, netos, para si que está aí desse lado, tenha 14 anos ou 64, tanto faz. Muito obrigada pelo convite. Corre a gente decidida para ter a vida que quer, sem repararmos que a vida passa por nós a correr. Às vezes até esquecemos nessa louca correria por que motivo corremos e para onde se corria. Buscando novos sabores, corre-se atrás de petiscos. Quem corre atrás de valores corre sempre grandes riscos. E dá para ser escorraçado, correr de forma diferente. Há quem seja acorrentado por correr contra a corrente. Constante corrupio, já nem sequer nos ocorre que a correr até o rio, chegando ao mar também morre. Ou atrás do prejuízo, ou à frente da ameaça, corremos sem ser preciso, e a correr a vida passa. Percorrendo o seu caminho, correndo atrás do sentido, há quem dança o corridinho. Eu canto o fado corrido. E o que me ocorre agora, para não correr qualquer perigo, é correr daqui para fora, antes que corram comigo. Vou correr daqui para fora antes que corram comigo.